subiu aos céus, nos prometeu consolador, e conosco estaria sempre, pra nos dar paz e amor. E também prometeu a quem vou buscar com fé e fervor, com fogo será batizado pelo Espírito do Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, com teu poder venha reinar em meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, Espírito Santo, com teu poder venha reinar em meu viver. O Espírito traz alegria, traz também paz e muito amor, faz o crente se sente forte na presença do Senhor. E quem quiser ser revestido com o Espírito Consolador, Jesus Cristo quer batizar com o Espírito de fervor. Espírito Santo, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, com teu poder venha reinar em mim.